aquilo é penoso para quem passa e é vergonhoso para quem é responsável por aquela obra. Aquela obra deveria estar... concluída, ela não pode ainda estar, porque está em fase de obra, mas eu acho que se exigia da parte, exigia-se da parte das infraestruturas de Portugal, mais cuidados na manutenção daquele espaço. Dir-me-ão que as infraestruturas de Portugal deveriam, portanto, entregaram a obra a uma empresa, se calhar, e eu não estou aqui para me degladiar com empresas, mas a empresa deveria ter tido mais cuidados. Aquela estrada está a ser objeto de uma obra, aliás, são duas obras a decorrer, uma de instalação de saneamento, e não devíamos estar em 2018 a pôr saneamento na reta da Salinha. Esta questão devia ser ficada resolvida em 88, ou em 86, ou em 98. Epá, eu acho que em 2018 estarmos a pôr saneamento, eu acho que é... Está desajustado, mas teve que ser colocado, e era agora ou então não era. A estrada está em péssimo estado. Eu, com sentido de responsabilidade, mas também com a humildade a que a responsabilidade nos obriga, eu quero pedir desculpa aos oliveirenses, pedir desculpa a todos que visitaram Oliveira do Hospital ao longo destes 2-3 dias, pelo estado lastimável em que está aquela estrada. Quando convidamos as pessoas a vir e descobrir Oliveira do Hospital, quando convidamos pessoas a vir a Oliveira do Hospital porque vir é ajudar, temos que pedir também desculpa que à porta de nossa casa está uma rua toda destruída, enlameada.